funky beat. Live set. Live set. Power play. Número 9. Regressam os Phonic Lounge e Pure Pet featuring Matthew Ferrymont. E a versão para The Sun Always Shines on TV. 9. Bupor.com. Entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Número 8 esta semana para La Noche dos Desaparecidos. Hey. Música and it makes me wonder. Life Set. Yeah, yeah. Power Play. Estamos já no número 7 da contagem, onde estão os Body Bangers e este Sunshine Day. 7. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem participar na votação desta tabela semanal em www.bupor.com. Vamos para o número 6, onde estão os Kings of Leon, You Somebody. Sim. Thank you. Estás a ouvir Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Maximum power. It's satisfaction. Power play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem desta semana das 10 mais Live Set Bupor. Vamos para o número 5, onde está Oliver Koletsky featuring Fran e este Hypnotized. 5. I catch your eye. Try not to smile. I check your style. We have a drink, then go outside, talk for a while, and then we kiss, and then we kiss, and then we you got me hypnotized.

Live set. Live set. Power play. Estamos já nas três principais. Vamos conhecer o número 3, onde está esta semana DJ Zé Luís com Mambaia. 3. maximum power. It's satisfaction. Power play. Número 2, a pertencer a este Barbra Streisand de Duck Sauce. 2. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Chegamos finalmente ao topo da contagem das 10 mais desta semana. Agradecemos a todos os que têm participado com as votações. Se ainda não o fizeste, vota em bupor.com todos os dias. Número 1 esta semana então a manter-se Black Eyed Peas com The Time. 1-1. This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life.

café. You are live with DJ Zé Luiz. Sexy. DJZeluis.com. Sucesso. Yeah.

www.delwish.com. DJZLuiz.com. We'll be right back.

DJZLish.com. Escaping, there is no escaping, There is no escaping. DJZLuis.com more and more.